Boa tarde, boa noite. Sou 328 Alcione, identificação autorizada à chegada à Mário, desceu nível 050. Padrão 3, desceu. O 600 completa final, torre 1-9-8-6-12. Vitor Charlie Hotel, copy. Salvador, PA 90 graus Zulu, Paramirim, uma centena, pista 97, curva direita, sai na Arboa, Ponte Direto, Paramirim, controle 1208, transponda 5006, o Vitor Charlie Hotel. Aqui é o senhor que está livre, descida para 2 mil pés. 6.019, vou ver. Eu tomar o meu Alfa Fox para autorização. Dois Salvador, gol no 600. Gol no 600, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 1-0 nós. Livre pouso no 0, gol no 600. Mas confirma pra torre, quem chamou? Ciente, liberação, chama o ponto táxi. Torre Salvador, Papá Romeu, Alfa Escort para autorização. Chama Saulo, 121, décimo 9. Papá Romeu, Alfa Escort. Alfa Eco Fox, prossiga. Para autorização. Deixa eu pra se encaixar na rampa antes. Positivo, livre. O Alfa Eco Fox aguarda a cópia, o ajuste no 09. Aqui é o Fiat que confirme o pouso pista no 017. Fiat está ali, mano, para 10. Entendi. Boa. Salvador, boa tarde, vou no 600. No 600, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 17, vou no 600. Chefe 52, após abandonar a aproximação, vai chamar a torre 1186 para instruções de circuito e pouso. Agradeço a sua colaboração. Câmbio. Gente, a gente agradece também a coordenação aí. Até uma próxima. Até. São Hotel, Oscar Zulu, boa tarde, prossiga. Copio Alfa, Eco Fox. Para copiar. Salvador Recife, nível 270, via Upero Whisk 58, pistão 7, curva esquerda na Pucaracaju, controle 120, 18, transponda 5561, no Alfa Eco Fox. Serra Hotel, autorizado o saco, atenção no 7, reporte para ingresso. Upero Whisk 58, 17, curva esquerda, Pucaracaju. Transponte 5561, controle 1208, Alfa Escópolis. Firmando 270, esquerda após, parte da aerostar contra a bordo. 270, confirma a pós? Esquerda após a decolagem, confirmando, quantos a bordo? Chamarei quantos a bordo na hora que eu chamar para acionar, ok? O acionamento confirme com a torre 18-6, acionamento táxi de decolagem, o Alfa é Fox Bom. Ok. Ange 2 0 0 0 ingresso a Juliette, portão 9. 09, 0 0 reportará. Solo Salvador, azul 4089. Pronto para a Copa Vitória, nível solicitado 3-0. 4089 azul, aguarde a Copa, 1019. 1019, teria subida? Dael. Dael. Romeu, Romeu Golfo, autorizado táxi, atenção da site, reporte para ingresso. Correio GV52. Consiga GV52. Inspeção nacional baixada travado, informa que está encerrado o voo de inspeção do ILS da 28 e já está liberado trocar o ILS para 10, ok? Por favor, informar o controle lá que já pode. Ciente, GV52, informarei o controle autorizado final do 10, reporte para pouso. Informa apenas um Xingu a, teoricamente, a 2 mil pés da sua direita. GV52. Correio Romeu Golfo, está na sua porta de ingresso, não sei. Ciente, Romeu Romeu Golfo, mantenha a ponto de espera, dono 7. Mantenha a sua palma, galera. 5-2, alinhado nacional, baixado e travado. Ciente, GV52, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus, 1-1 no nós. Estou passando o Mike Alfaiate, final do 10, 6 milhas agora. Sente, Mike Yankee, apenas confirme o pouso no 17. Estou 0, Mike Alfaiate. Sente, reduzindo a aproximação, informo um H25 Bravo para pouso no 10, aguardo sucesso para pouso. Torre, o GV52 informa que vai estacionar no pátio civil, tá ok? Ciente, confirma, pátio 3? Afirmativo. Ciente, GV52. Gente, Vitor Charles Hotel, mantenha a posição. O Mike Alfaiate aguardando a pista livre, final de 4 milhas agora. Gente, Mike Alfa Yankee aguarda a pista livre. Patão Hotel, as casas vão prossiga. Salvador é o azul 4089 para buscar estacionamento no 03. 4089 autorizado Vitória nível 360 para o ISO 50. Pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Eude, controle 1920 18 e o transponder 5015 o azul 4089. Gente, autorizado 370 para a Vitória, pela Turismo 50, saída da Elco, curva direita, Leda, eu descontrole 208, transponder 5015, azul 4089. Autorizado puxar no portão 3, chama o táxi, o 4089. Liverpool, vamos chamar para o táxi, obrigado. decolagem da 17 vento 150 graus 109. O meu Golf fica atento à rolagem do Carajá da 17 após ali mantém cabeceira 17, já passando pronto. Aqui após a passagem de tráfego ali mantém 17. Mike Alfian, sala 05, São Pátio. Ô, Saulo, 721 no gate 4, teria autorização? Pronto para cópia? Pronto. Nível 370 autorizado para Fortaleza, Zulu 19. Pista 90, curva à esquerda, Momo Frot, controle 1-0-7-8, transporte 5030, web B72. Confirma o transponda, por gentileza? 5030. Paciente, então, 721. Autorizado Fortaleza, 1370, pelo Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, Momo Frot 5030 e 208, controle, tá pronto pro direcionamento. Portão 4, só um instante, o 6721. Tá aguardando a posição, tem o 6721. Salvador, o Mike Alfa Yank, o 43, tá aguardando a 10. Doutor Charlie Hotel, informe a Proideal para o destino. Pois é, Caminha. Então, a parte 3 autorizada. Obrigado. Romeu, Romeu Golf, é autorizado decolagem, pistão 17, vento 150 graus, 09 nós. Rio 98, 612. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Minas para o Sierra Vista, 372. Hotel Oscar Zulu, prossiga. 089, tem 3 horas e 50 de autonomia, perna com fins, com POB de 76. E táxi à direita, ponto de espera 186, 1019. Direita 186, obrigado. Pode passar travado. Hotel Oscar Zulu está informado que está no trajeto de São Francisco Conde, 17 minutos afastado, e está com a proa 120, proa de Salvador. Você só pode informar o tráfego para retornar a chamar o controle a 10 milhas? Positivo, Hotel Oscar Zulu, o controle informou para o senhor reportar 10 milhas, o senhor chamar ele. Na Bailida. Pra aí, o hotel Oscar Zulu tá frente. Gente, grato pela ponte, o Vitor Charlie Hotel. Sem problemas. Controle, boa tarde, papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, boa tarde, contato radar, Suba 180, direto da Elf. 180 da Elf, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, acione o transponder 5551. 5551 no transponder Romeu Golf. 089. Após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém cabeceira no zero. Após o Gol, a linha mantém azul 4089. Pouso em torno de 1300 pés na final, sim? Confirme Gol na 328. Na final, e o Vila Tele Hotel está cruzando agora 065, propõe modificação e a sessão 105. modificada por 1609, sob condições visuais 105, direto destino. Positivo, direto destino está modificado, eu subi para o jogo. Quando possível, seu chamado de pouso. 1720. Ok. Romeu Golf, voe direto em Leos. Direto em Leos, Romeu Golf. Paulo, é o Web 672, acionado no 551350, Recife, táxi. Tá bom, 55? 155-155. 950, cruza o 200, sente informação, Lima. Golo 964, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desço nível 050. 050, identificou, chegada Mari, voo no 924, intenção é para o R9 da pista 10, tá ali. Gente, comando apenas o procedimento de ILS-X3. Ciente, voo no 924, então efetuará o ILS-X3 da pista 10. Gente. Autorizado Alfa, reportará antes da Juliette, o voo 1328. Golo 806 da Gol, para a cópia. Salvador, o Golo 754. 754, guarde a cota número 3, 1019. Voo 1806, para a cópia. Copia 1806. Autorizado Salvador, Aracaju, nível 230, Golf 677. Pista 90, curva à esquerda na Cuca, Aracaju. Controle 120-8, transponder 5031. 97721, muito boa tarde, ali, mantém cabeceiro no zero. Ali, mantém no zero, 721. Aero vivo. Transponder 5031, no controle 208, é o gol 1806. Então, meia dúzia, chame pronto no 806. Chamada pronto, 806. O solo é o Papa Romeu, mais que é com quilo. Eu siga com quilo. O Michael Coquilo está no pátio 4 para acionamento conforme notificação de voo, local a corredores até Vera Cruz com 4 a bordo, 2h40 de autonomia. Qual foi o horário do plano, Michael Coquilo? É, o horário da nossa notificação foi para os 5, né, aos 5 desta hora. Dezesseis e quinze, né? 13h16, são 16h15, foi para 16h05. 16h05. Afirma, 9605. Ok, eu tenho uma notificação aqui para que é para 13h05 nos corredores da Xê. Essa daí já foi, nós já fizemos uma para a mesma notificação, mas já passada. Meu sistema não chegou, só tá de 305, vou coordenar com a sala IS, aguardo o Mike Aquilo. Aquilo, por favor, dá uma verificada que desde ontem a gente faz a notificação e toda vez acontece isso aí. Verifica qual é o problema que tá acontecendo, por gentileza. Ok, sente. Olimpo 00, solo voltando? Quer fazer circuito da 10, vou local, com o quê? Tá, vai afastar na raiva 330, seguindo o permanecer nessa região. Tá pronto para a copa, Olimpo 00? Sim. Autorizado, Salvador, Salvador, meu pés, vai afastando a radial 330 até 15 milhas. E em coordenação do controle 1208, vai decolar da 1-0 com curva à esquerda, ingressar no corredor forte, meu pés. Aciona o transponder 5574, o Olimpo 00. Paulo, Gol 328 para ingresso na Juliette. Gol 328, Juliette, portão 3. Portão 03, obrigado. Olimpo 00, correto, no pátio militar, livre de acionamento, chame para o táxi 00. Gol 9754 para a Copa. Pronto. Autorizado Campina Grande, nível 390, Pesolu 10. Piscina 0, curva esquerda, Tuca, transição de pá. Controle 120, décima 8, o transponder 5032, o Gol 9754. Senhor, vai dar uma chegada aqui, senhora, mas está. Vou usar o time de desafio 105. Entendi. Dois times pronto, portão 8. 0-3-2, já pronto no portão 8, que espera questionamento. Autorizado, chame táxi, 9754. Chamarei. Fox, livre acionar, chame pronto, táxi. Meu Golf, chame Recife, 1251. 251, chama lá Recife, André. Controle Salvador, boa tarde, 3566 da TAM, informação Lima. 3566, boa tarde, acione identificação para o AGTAP, descendo ao 070. TAP 070, seu coordenado final RNAVE, descendo ao 0. Te informo apenas que o procedimento em uso, ele é SXY. É, confirmando, ele é SXY em uso, é isso? Afirmativa, e ele é SXY no 0. Ah, tá, porque eu tinha ouvido o NDB Zulu no ativo. Vou confirmar aqui, obrigado. Gol 924, deixa para 2010, que é legal no 099. Está livre o ILS, reporte estabilizado. Autorizado, chame táxi no 806. Chama na táxi no 806. Estimativo, descendo para 2000, reporte estável no ILS. Passaria 2230, deixa para 3000 pés, que é legal no 099. 3 mil pés com 619, passaria 223A. 06 é o solo? Prossiga. Condicione aguardar mais um minuto para o táxi do aeronave da companhia que está no 8? Está aguardando 806. Ao nível 150, azul 4089. 4089, chama agora o centro, 251. 251, obrigado. Eu tô chegando até agora, recebo nível de voo 105, mantém-se em condições visuais. E chame o centro, 1260, alterne 1288. Positivo, 260, 1288, obrigado, boa tarde. Boa. A notificação para 16, sim. Novamente coordenar com ele. Estava aguardando a resposta dele, mas até agora nenhuma resposta. Só um instante. Só para 200 nós. Hotel, por causa do reporte do campo. Porta lá visual, Hotel Salvador. Controle Salvador, boa tarde, Hotel 3144, informação Lima. 3144, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegada Mari, desça o nível de voo 080. Autorizada Mari, 080, 3144. WebZ6721, chame Recife, 12685. 12685, começar 21. Salvador, eu tava Papa Alfa Tango Tango, centro da Mike. Alfa Tango Tango passando a posição Conde, mantenha 100, confirme, o pouso será 10 ou 17? Provavelmente 17, senhor, se possível eu clodo VOR. Todo VOR e a possibilidade de decisão. Após o tráfego, o Gol 806 está livre? Pushback? Direita para 160, reporte estabilizado. Direita 160, reporte estabilizado, pode descer para 2000. 3000 pés inicialmente. 3 mil. No tráfego? Sim, mas após o voo, a retaguarda está livre, no 806. Está livre, 806. 4 mil pés, quem negar no 09. 4 mil pés, 1019, está 3566. 3144, desce ao nível 050. Autorizado 050, está 3144. Passarelo 2230, livre 2000 pés, reporte estabilizado. Livre 2000, reporte estabilizado. Papa Romeu, Mike, é com aquilo. Perfeito. Estamos aguardando ainda, senhor. Já fui entrar, já entrei em contato com a IES já, e esse vai enviar a notificação. Diz que a notificação está para 15h55, ou seja, está em vigor ainda. Mas não chegou no meu sistema, só estou aguardando chegar aqui. Hotel Oscar Azul, apenas confirme, foi solicitado toca remetida ao 17? Ah, negativo aqui, na, eu vou fazer uma presença aqui na área gramada, na frente do Graer aqui, o senhor me autoriza? Gente, defina procedimento. Não contei o que o senhor falou? Defina o procedimento, fará pouso na 17 e irá prosseguir para o pátio do Graer? Não, negativo, já vai direto para a área gramada aqui, fazer um treinamento e já chamar na para nova decolagem, e daí vai para CA90, CA90. Gente, até o Oscar Zulu, apenas confirme, teria condições de alinhar o aeronave na cabeceira? Daria o quê? Teria condições de alinhar um aeronave na cabeceira 17 sem interferir com o seu tráfego? Positivo, eu vou direto para a área gramada, pode alinhar. Gente, Alfa Eco Fox, ele mantém cabeceira 17, reporte pronto.